Tem quadrilha, tem baião, tem o pai bravo da noiva e tem o noivo puxão. Tem canjica, tem quentão, tem bandeira, tem balão, tem amor e tem fogueira dentro do meu coração. Tem canjica, tem quentão, tem bandeira, tem balão.